Agora, meu amigo, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Não é brincadeira, não, pode botar a fé. É papo de verdade, vou falar para vocês como é aqui o Cais, rapaziada em peso. Neguinho revoltado, moleque de atitude e também vários folgados. Provisório aqui é 45 dias, provisório é liberado. Chega a gente todo dia, estrupador e cagueta vão cair é nela. Lava cueca de malandro aqui dentro da cela. E quando chega um novato, alegria é em todos. Vai partir o pátio e botar a mão pra bolar. Nossa diversão aqui é o banho de sol e trocar algumas ideias pelo comongol. Acordo 7 horas, preparo para banho de sol. Enquanto os bate ping pong, outros jogam futebol. Assista uma tela ou escute esse meu som pra mudar a rotina, que não tá nada bom. Vida vivida, vivida aqui no Cagê é poda, meu irmão. Vou viver atrás das grades. Vida vivida, vivida aqui no Cagê é poda, meu irmão. Vou viver atrás das grades. Pra quem é de menor, pensa que aqui é um hotel. Boca pô de hobby, só caso eu estou no céu. Mas vamos andar pra frente que eu vou ter que terminar até o fim da história que acabei de começar. Vida vivida, vivida aqui no Cagê é poda, meu irmão. Vou viver atrás das grades. Vida vivida, vivida aqui no Cagê é poda, meu irmão. Vou viver atrás das grades. Tempo parado, bate o lotado, bater um futebol. Na mente de alguns camaradas, só pensa em passar o lençol. A violência aumenta, aumenta cada dia. E quando chega um inimigo, o comentário rola. Aí o inimigo véi começa a chorar. Mas aí o dia passa e a hora chega. E o moleque é espancado e furado. Ha, ha. Pelo corpo inteiro, no outro dia a notícia no DFTV. Isso tudo véi, é só pra você ver. Se vacilar já era, tumulto um abraço. Moleque aqui no card, só mais um comentário. Eu já não sei até quando posso aguentar pancadaria e morte aqui nesse lugar. Já faz muito tempo que eu não dou uma ligada. Saber como anda lá na minha casa. Mas aí o dia passa e a hora chega. E quando menos espero a notícia, é, o monitor me chamando para atendimento. Chegando lá só escutava o comentário de uma tal LA. Aí meu camarada, vou sumir deste lugar. Pra você de menor que gosta de aprontar, saia dessa vida, saia dessa vida. E aí BRB, como é que é então? Eu paro um minuto e começo a lembrar dos camaradas que se foram parar, nunca mais voltar. Por isso, meu irmão, preste muita atenção. Violência pra lá ou acabe numa prisão. Então, do jeito que eu acabei, você pode acabar. Entregue sua vida para Deus, para Ele controlar. Pare com a violência, porque assim já é demais. Aqui no Cagê, queremos é a paz. Então, paz sim e violência não. Vamos nos conscientizar, pois somos todos irmãos. Então, paz sim e violência não. Vamos nos conscientizar, pois somos todos irmãos. Pode botar fé, que é papo de verdade. O que eu falei agora é a pura realidade. Pode botar fé, que é papo de verdade. O mano BRB tá falando a verdade. Pode crer, moleque, essa é a mensagem. E aí, mano Dudu, pode crer. Vamos seguir em frente, mostrar a realidade que acontece, né não, moleque?